Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Meus amigos e meus irmãos, o Apocalipse está pleno de lições para nós, úteis à nossa vida diária. Uma delas é a perseverança, a paciência, que nós podemos chamar de atenção meticulosa às coisas que Deus nos entrega para que possamos servi-lo. Todo o tempo da minha vida eu tenho dedicado a Jesus. Ora, quem gosta de Jesus fica com a gente. Vejam bem. Eu morava em Brás de Pina com a minha família. Um dia o irmão Zaru me telefona e diz: Paiva, mexendo aqui nos meus alfarrábios, encontrei umas fitas. Me parece que são das lições bíblicas. Eu disse: que maravilha, irmão Zaru. Lições bíblicas, o senhor, são maravilhosas. Ora, então o irmão Zaru me mandou umas duas ou três fitas. Então eu deixei a fita rodando e ouvindo as lições. Ah, o canto do Cisne Negro e Vila Lobo está tocando aí. Mas então, eu deixei ouvindo. Aí acabou a última lição bíblica gravada na fita. Eu pelo menos pensei que fosse assim. Mas ainda faltava um pedaço. Eu digo: não. O que é que eu ensino para a rapaziada que trabalha comigo? Escutem, deixem a fita rolar até o fim. No vídeo é a mesma coisa. Que é um filme que eu queria ver, o Dia D, que eu sabia que tinha. Um dia me mandaram uma gravação do programa de madrugada, e eu com aquela mania deixei rodando, entrou um pedaço do Dia D, e eu vi o filme que eu queria ver. Bem que faltou um pedaço, que aquilo era importante. E aí apareceu esta Ave Maria que está aí, essa mensagem, que é ótima, que é ecumênica. O Apocalipse é assim. Depois de 2000 anos de Apocalipse, reservado a 2 ou 3 eruditos, chegou a hora da leitura e da análise para os simples. Por isso é que, na sequência, às vezes eu fico num versículo, em 2 versículos. Bem que eu, às vezes, vou buscar um reforço lá na frente do Apocalipse, lá no Velho Testamento, fora. Eu disse a vocês que vocês têm que ser perseverantes. Aqui está a perseverança dos santos e os que mantêm a fé em Jesus. Aí vocês pensam que é uma coisa lúdica, de jogo, ou então uma ilusão. Não, é para usar na vida prática, porque ninguém mais prático que Jesus, que criou o planeta Terra, e não iria escrever um livro obtuso. A visão do livro selado com 7 selos e a do Cordeiro de Deus. Quer chamar a atenção para vocês? Eu gravei o irmão Zaru naquela salinha onde os técnicos diziam que era impossível gravar, porque não havia ventilação e ficava cheia de povo. E as máquinas são feitas para gravar com 18, 22 graus no máximo. E ali foi a 40, 50, basta ver que o termômetro rebentou. De tanto calor que ficava ali. Eu saía pingando. Mesmo assim, ia embora para a rádio levando o mesmo gravador. Chegava lá, botava no ar. Vamos então ao Apocalipse para os simples. Capítulo 5, a visão do livro selado com 7 selos e a do Cordeiro de Deus. E vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. E vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Que coisa, hein? E eu chorava muito, de João Evangelista, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. É aqui que nós vamos começar. Versículo 5 do capítulo 5 do Apocalipse de Jesus. O que dizia o irmão Zarucho? Vamos ver primeiro a importância do livro. Quem não souber Apocalipse, não sabe Evangelho. Quem não sabe Evangelho, não sabe nada. Porque não conhece as leis do Senhor da Terra, que é Jesus. Ora, o que é o Evangelho? Evangelho significa o quê, Matheus? Você se lembra? Fala aqui no microfone, rápido. Isso, a campeão de corrida, assim que é bom. Se não corrermos, o bicho papão nos pega. Evangelho significa boa nova. Ora, o Evangelho de Jesus traz uma doutrina de redenção para a humanidade. Infelizmente, nas páginas do Evangelho, está relatado o drama de Nosso Senhor. Então, ele é uma boa nova, mas uma boa nova que traz o sangue daquela entidade divina da qual nunca deveríamos ter derramado uma gota qualquer do fluido que lhe corria o corpo fluídico. Como dizem os estudiosos do último livro da Bíblia Sagrada, no Evangelho Jesus surge aparentemente derrotado. Mas se não tem pressa de explicar as coisas, quer que as pessoas amadureçam? Muita gente tomou a narração do Evangelho como a derrota do Cristo, porque não tinha perspicácia para ver que a vitória humana não é uma vitória de fatores materiais, mas de fatores morais e espirituais. Mas o Apocalipse, a ninguém é permitido uma ilação tão falsa, uma conclusão completamente debilóide, porque no Apocalipse Jesus aparece com poder e grande glória. Então, no Apocalipse, Jesus é o vitorioso. Ele traz realmente, então, uma boa nova, que o sacrifício de Jesus não foi em vão, e que o mundo vai transformar-se muito além do que imaginou Nostradamus. Jesus é maior que Nostradamus. Então o Apocalipse surge como uma boa nova extraordinária, mais potente, mais eloquente do que o próprio Evangelho. Então Zarur chamou ao Apocalipse de Evangelho Moderno. Por quê, Matheus? Porque o Evangelho dos tempos modernos. Sim, mas Evangelho significa o quê? A boa nova dos tempos modernos. Então, o Evangelho significa boa nova. E o Apocalipse, boa nova dos tempos modernos. Diante disso, vamos ver quem é digno de abrir o livro, já que o anjo gritou em grande voz, que não encontrara nem no céu, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, quer dizer, em parte nenhuma, ninguém digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. O pobre João Evangelista chorava muito, porque isso era uma tragédia. Ele próprio se viu numa situação difícil, pois ele fora convocado por Deus, por Jesus, através do anjo, para ser o porta-voz de uma notícia que faria das criaturas que lessem e ouvissem aquela notícia bem-aventuradas, pois estariam alertadas para os fatos que iriam acontecer. E como é que fica o João Evangelista? Ele não vai poder revelar, porque ninguém é digno de abrir o livro. Viram a situação dele? E agora, meu Deus, vós me convocastes para essa tarefa de testemunhar a vós, ao Cristo e ao Espírito Santo. Me abalastes aqui, me encontrastes aqui, na ilha de Patmos, quase centenário, e agora me surpreendeis? Que situação! Como é que ele vai revelar se ninguém era digno de abrir o livro? Mas vai aparecer alguém, vocês sabem muito bem, porque eu vou perguntar o que significa o constante nesse versículo 5 do capítulo 5. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Quem é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi? Quem é? Jesus. Então é ele que vai abrir o selo para nós. Versículo 6. Então Jesus vai surgir como iniciaticamente, sacratissimamente, nós o conhecemos por causa do seu sacrifício. Então vi no meio do trono, o trono é de Deus, e Jesus está no meio do trono. Uai, mas Jesus é um com o Pai Celestial, ele mesmo disse, eu e o Pai somos um. Então para a terra ele pode sentar no trono de Deus, que ele é o Deus do planeta Terra. Pois esse Deus do planeta Terra vai se apresentar de uma forma comovente. Então vi, no meio do trono e dos quatro seres viventes, que são os comunicólogos de Deus, são os evangelistas com as suas interpretações do Evangelho, melhor dizendo, as suas apresentações do Evangelho de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. E a missão deles é ficar dizendo: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Eles não se cansam de proclamar a verdade. Nós também não podemos nos cansar, porque senão nós cairemos numa outra chave de gente que também não tem descanso. Anotem isso aí, vão descobrir no Apocalipse onde é que está isso. Os quatro evangelhos simbolizados nas quatro criaturas viventes, eu já expliquei o que significa cada uma delas, não vou repetir, vou perguntar a vocês. Eles têm uma antítese, uma representação contrária. Eles não cansam de proclamar a Deus, e os outros não cansam de ser atormentados. É só escolher. É melhor proclamar a Deus incessantemente que viver atormentado. Onde é que está esse tormento no Apocalipse? Será que alguém se lembra aí? Estou mostrando a vocês que toda moeda tem duas faces. É melhor sofrer por Deus, porque aí não estaremos sofrendo, em última análise, estaremos servindo ao Pai através das suas criaturas, do que sofrer por Satanás, e aí estaremos danados mesmo, porque ele não tem misericórdia no coração. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos, que representam a sabedoria, de pé, um cordeiro como tinha sido morto. Quer dizer, Jesus se oferece para nós com toda a dramaticidade do seu sacrifício. E por isso é que ele vai merecer abrir o livro. E não vai abrir para ele, vai abrir para nosso conhecimento. Porque ele sabe o que lá se contém. Ele tinha 7 chifres. Já disse o que era. Quero ver quem é que vai provar que aprendeu. Bem como 7 olhos. Já expliquei o que são esses 7 olhos. Avô do azul. Passei por cima assim, quero ver quem percebeu. Que são os 7 Espíritos de Deus mandados a toda a terra. Há quem considere que esses 7 Espíritos de Deus significam um espírito só de sabedoria eterna. Eu já não penso assim, não. Eles representam, sim, um estado de espiritualidade divina. Mas para Deus, quanto mais servidores tiver para servi-lo, portanto, servir as suas criaturas, melhor. Senão Jesus não nos ensinara dizer assim ao Pai Celestial: manda trabalhadores para a tua seara, pois a seara é grande e os trabalhadores são poucos. E eles são mandados por toda a terra. É melhor mandar 7 do que 1, né? E 7 nessas condições aqui. Versículo 7. Veio, pois, o Cordeiro de Deus, que lava os pecados do mundo, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem estava sentado no trono? Deus. Mas não Deus barbudo. O Deus que é uma lei. Isto é símbolo. João Evangelista, para poder trazer à nossa inteligência uma verdade espiritual, precisava ver daquela forma para transmitir, pois não entenderíamos. Até hoje existem crenças que lutam como se lutassem para um Deus criado à imagem e semelhança do homem. O Deus antropomórfico é o maior fetiche que existe na humanidade. O Deus criado à imagem e semelhança do homem. O resto é consequência. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, versículo 8, capítulo 5, e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro de Deus. Que coisa, hein? Tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Amém. Bom, amanhã nós vamos estudar aí em particular esses versículos 7, 8, 9 e 10. Eles sozinhos valem por um livro. E eu chamei a atenção de vocês para um desses versículos. Qual deles? 10. Muita atenção a esse 10º versículo do capítulo 5 do livro mais importante da atualidade, o Apocalipse de Jesus, segundo São João, para os simples de coração. Deus está presente. Para sempre.